Comporte 3, autorizado táxi, reporte Chapapá para cruzamento, Oscar Golf Serra. Autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Autorizado o cruzamento, táxi Quebec, Mike na Lima, chame solo no 219. Solo foi o 03, chama agora o solo e o 209 em continuidade no seu táxi. 19. 745, decolagem autorizada para 10, vento 170 graus com 129. Chama o controle 1208. 208, muito obrigado, senhor Salva. Boa tarde. 3745, boa tarde. 3745, contato radar na decolagem, suba via saída São João, 3 São Mátio, para o nível de voo 360. 360 na São João, no Mátio, volta 3745, é possível voar para a direita, senhor? Beleza, tá 3745 até 2010. Fazer seu caseiro, tá 3745, obrigado. 378 dessa via para 2000 pés, 8 altímetro 9096, autorizado final procedimento da SFO, eu posso autorizar. Você, 16, não pode ser autorizado, está certo. Eu tenho 378, atleta final do procedimento, chame todo o Salvador, ano 8, do sinal 900. Eu estou sempre ao redor da 378. Salve de bom, em hoje, 613, holding show, tomando zero, ready for departure. Ocean 6312, clear to land off and take off runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Clear for land off and take off runway 10, Ocean 6213. Sorry, 3338, continue to see the land on the calibre. Thank you. 356, para final do procedimento, por via direita, 3060. É 356, limite será que é mais 1005. Então, Tango, reduza para 250 nós. É autorizado o nível de voo 080. Bom, o senhor 3895, alguma possibilidade de apresente uma motiva? Aguarde. Meu chamado é 2-1-3, chame o centro de cifra, versão 95-1, no pé 98-35. localizado, LS, tem o Costa Vista, 9544. Alô, 9544, chame o Salvador, fica acionando aí, 1895. 1895, Salvador, 1544. Salvador, 1954, final LS. 1944, continue a aproximação, o anúncio está livre. O 954, pode confirmar o vento? Vento 150 graus, 122. Grato, 954. Azul 9544, Control 33. Libera em direito, solo 219. Libera em direito, solo 219, o azul 954. Alpha, Papa Tango, Tango Alpha, Tango 3J, pista no zero, pista no 90 graus, 13 horas. Tango Alpha, Tango. Tango Alpha, Oscar, informa no trânsito, no 13 minutos, na pista no zero, abaixo para a decolagem. Então, aqui no Romeo Oscar, autorizado o decolagem de sistema 7, vento 160 graus, 129. Tango Alfa Tango, sala aos 362, ali em pista direita, chegou para o Salvador, confirma apenas o pátio que se desistiu. Aero Star. Enchendo e agora o solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, obrigado. Kilo Romeo Oscar, decolado aos 37, vai prosseguir a pedra fora de Tapuã, aguardando a transferência de comunicações. Kilo Romeo Oscar, decolado aos 37, vai prosseguir nessa escuta até o fora de Tapuã, quando retorna. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento, 1970 graus, 139. Alinha e decola, pista no zero, 2443. Gustavo Kilo Romeo Oscar, decolado 37, chame agora o controle, 120.8. Parou, controle. Kilo Romeo Oscar, 1-10, escolhendo a chave, ponte fora da barra. Passarei fora da barra. Azul 4463, o Cláudio 40, chame o controle de Salvador, 120, desmonte. Controle de Salvador, 108, boa, Azul 4463. Sou de Salvador, muito boa, Azul 4463, passa 1800. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via, saída da Cora 1, Bravo, para nível de voo 1180. Sobe via Coral Alva Brava, nível 180 do 4463. Focus 1 Mozambique, prossiga. Seu coordenado com controle já autorizado, táxi até papá, reporte para ingresso. Terra, 54 milhas no Oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação e alerta, monitore a frequência do centro CIF 1, 2, 6.8, se encontrar 95.45. Bandeira, voe morro. Não há tráfego já reportado no setor. Mantenha no escudo. Zero, vento 1, 70 graus, 1, 2, 9. A linha decola, porque estamos zero, gol, 2, 0, 7. Sendo que ele sempre já coordenado, autorizado o táxi, e a porta táxi, o papai para ingresso. O papai está um eco de Lula, vem, né? Confirma o chamado da Morro, do Lula. Confirma o chamado para Ilhéus. Ilhéus, da 620. Dia Falcon 3437, 30 linha 1, 3, cabeceira 1-0. Aéreo Montero, capitão 1-0-3-4-3-7. Acione o código 5122 e identifique. Decolada é o 5-0, chame 5266, ok? 5266, enxame o controle do Salvador em 1-0 de cima 8. Acionado 5266, chamar a controle. Controle Salvador, boa tarde, eu comento 44, pessoa coral, 1 Bravo. Comenta 44, chame 5266. Cometa 44 Rui e Coral, inicialmente. Coral, vai. Mike Serra, o centro do acionamento na base, chama o Contact. Chame Wells. Vai ser 120 do sinal 1. Chame o centro do cifre, vai se mandar o cifre do sinal 1, até não é dos outros, do sinal 3 cifre. E 2067, acho que foi o controle do Salvador. 2067, na escuta, por favor. Chame o centro do cifre, vai se mandar o cifre do sinal 1, até não é dos outros, do sinal 3 cifre. 251-12-835, boa tarde. Essa via chegada para o médio ano para 2010, o ajuste do altímetro 1-0, 1-5. Realizado final do procedimento LSX-3, reposta estabilidade. Tan 3437. Isso é 3-5, autorizado a linha de manter a partir de interseção, tem condições de decolar a partir de interseção, sim, autorizado? Sim. Ele mantém inicialmente. Decolador 5-4, chame agora o controle salvador, 1-2-0, decimal 8. 208, boa tarde. Boa tarde, tá 3-4-3-7. 3-4-3-7, contato radar na decolagem. Mantenha a torre de decolagem até 4.010, após direita, avó. Fazendo isso até 4.000 após a árvore, 3437. 3437, o nível final será 3.000. 3.000. Direita eleva. Direita eleva até 3437. Passando o Romeu Victor Hotel, reporte no grau de descida. Marcos 1 Novembro confirma o chamado de rosto. Comédio 35, decolado 58, chama o controle salvador 1-2-0, decimal 8. 6-0-8, boa. Controle salvador, boa tarde. Comédio 35, decolado 1-0. Comédio 35, contato radar na decolagem, subavia saiu da Coral, nível de 1-2-0. Coral 1, comédio 35, só para 120. informe que o senhor consegue no final menos zero. Vamos até cancelar mais dois minutos. Cancelando meu, 3195. Então, Romeu, com Peter Hotel, desça para a atitude de tráfego, reporte ingressando o corredor Vera Cruz. Em coordenação com o controle de Elso, solicitou que voasse coral. Contato 3804, passando Simbra, visão. Pista 3804, tráfego já avistado, vento no 70 graus 139, está livre, autorizado pouso no zero. Livre pouso no zero, 3804. Sétimo Centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 135 decimal 3. 28353437, boa.